O Francisco trabalhava como gerente numa grande empresa. E ele desfrutava de muita honra com o dono daquela empresa. E aconteceu que aquele grande empresário resolveu dar uma grande festa na sua mansão e o Francisco teve a honra de ser convidado. Na noite marcada, ele compareceu. O seu patrão morava numa belíssima mansão no bairro chique do Morumbi. Uma casa com muros altos, guarita, seguranças, chofer. E quando ele chegou, ele sentiu o quanto aquela festa era especial, porque os convidados estavam vestidos com as suas melhores roupas. As mulheres estavam deslumbrantes. Os homens estavam elegantíssimos. E Francisco, modéstia à parte, estava muito bem vestido. Ele sentiu que aquela festa era realmente mais uma oportunidade para ele melhorar o seu relacionamento com o patrão e também com os convidados. Então ele se apresentou primeiro ao dono da casa, mostrou que estava presente e ficou circulando em volta de uma grande piscina. O Francisco, ele viu ali um convidado de costas, que também estava sozinho, e ele resolveu puxar assunto, puxar uma conversa. Então ele vem por detrás deste convidado, e quando ele diz boa noite, o convidado estranho se vira para ele e Francisco toma um grande susto, porque aquele convidado, aquele estranho convidado que estava de costas, ao virar-se, era uma caveira. E Francisco compreendeu que era a própria morte. Ele se assustou. E a morte fez um gesto brusco, levantando a mão e a foice. E Francisco, apavorado, saiu correndo, quase trombando com os outros convidados. Ninguém entendeu nada. Francisco estava pálido, branco como cera. E ele entra apavorado na biblioteca da mansão onde estava o seu patrão. E o patrão, não entendendo nada, disse: que foi, Francisco? Que pavor é este no teu rosto? E Francisco disse: patrão, me ajude, pelo amor de Deus. Me libere da sua festa. Eu preciso ir embora agora. Eu preciso sair correndo. E o patrão, vendo que ele estava muito apavorado, disse: por que, Francisco? O que foi que aconteceu? E Francisco respondeu: patrão, eu encontrei com a morte lá à beira da piscina. E ela fez um gesto com a foice, como se fosse lançar contra mim. E eu saí correndo, eu tenho medo que a morte me alcance. Patrão, deixa eu fugir, deixa eu ir embora. Me dá umas férias, me libera um mês, me deixa ir embora. E o patrão disse: Francisco, se a morte veio te buscar, não adianta você fugir. Se você sair da festa, ela vai te encontrar em casa. E o Francisco, apavorado: não, patrão, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma tia que mora numa cidadezinha do sul de Minas, uma cidade chamada Camanducaia. E eu vou viajar para lá ainda esta noite. E eu vou me esconder em Camanducaia até que a morte me esqueça. Patrão, me libera, por favor. Antecipa as minhas férias. E o patrão, vendo que o Francisco estava extremamente apavorado, disse: tá bom, pode ir embora, tá liberado. Francisco disse, eu vou sair pelo fundo. Eu vou sair escondido. Não diga para ninguém aonde eu fui. E o patrão disse, pode ficar tranquilo. Não direi para ninguém para onde você foi. E Francisco saiu correndo pelo fundo da mansão. Saiu correndo a pé pelos quarteirões no meio daquela noite. E olhava constantemente para trás. E ele pensou, eu vou direto para a rodoviária. Eu não vou nem passar em casa, porque de repente a morte está ali me esperando. E ele então correu até a rodoviária do Tietê. Sem mala, sem bagagem, comprou um bilhete para Camanducaia, entrou dentro do ônibus e o seu coração continuava acelerado. Francisco tinha medo que de repente a morte aparecesse na rodoviária ou entrasse dentro do ônibus. Ele sentiu alívio quando o motorista engatou a primeira e, saindo da rodoviária do Tietê, pegou a marginal e, quando entrou ali na Fernão Dias, Francisco começou a respirar aliviado e ria sozinho e dizia, estou livre. Escapei da morte, enganei a morte. E ele foi feliz em direção a Camanducaia. E lá na mansão do Morumbi, lá pelas tantas da madrugada, a morte entra na biblioteca e encontra ali o patrão de Francisco, com charuto em uma das mãos, um copo de um uísque na outra mão, e o patrão, a olhar a morte, sorriu e disse, você chegou tarde. E a morte disse ao homem, cheguei tarde para quê? E o patrão respondeu, o Francisco já foi embora, e eu não vou contar para você para onde ele fugiu. E a morte disse ao patrão, o Francisco? O que tem o Francisco? E o patrão disse, ué, você não veio aqui buscá-lo? A morte respondeu, eu de fato fiquei muito surpreso de encontrar o Francisco nesta festa na beira da piscina. Mas eu não vim aqui para buscar o Francisco. Eu vim aqui para buscar você. E o homem disse, eu? E a morte respondeu, sim. Eu também levei um susto na hora que eu vi o Francisco. Porque o Francisco eu não vou buscar hoje. Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha agenda. Deixa eu ver aqui na letra F. Ah, tá aqui. Francisco. Ah, muito bem, tá aqui. O Francisco, eu vou encontrar com ele amanhã na cidade de Camanducaia. Pois é, assim é a vida e assim é a morte. As pessoas estão vivendo como se nunca fossem morrer. E as pessoas que estão ameaçadas pela morte pensam que podem enganá-la. Nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus falando a respeito disso. E ele conta que um homem fazendeiro rico tinha uma propriedade que havia produzido com abundância. E ele, vendo o resultado daquela colheita, que era muito maior do que aquilo que ele havia sonhado, feliz da vida, ele começa a raciocinar, pensando, o que eu vou fazer? Estou colhendo tanto que nem sei onde recolher os meus frutos. E ele teve então uma ideia brilhante. Ele disse, ah, já sei. derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aquele homem achava que teria muitos anos de vida e que ele iria passar os próximos anos vivendo regaladamente. Porém, naquela noite, ele ouviu a voz de Deus lhe dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus finaliza a história afirmando: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu amigo, minha amiga, se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pelo vale da sombra da morte. E você precisa preparar agora, em vida, a tua passagem para a eternidade, porque a tua alma não se extinguirá com a tua morte. E você viverá mesmo depois de morto. Porém, você poderá viver bem ou mal. Depende da tua escolha aqui nesta vida. Então não seja louco, não seja tolo, não seja imprudente, não seja rico com você mesmo e pobre com Deus. Mas toma agora, nesta vida, uma decisão em favor da vida e aceita Jesus Cristo como teu único Salvador.